o clima. Respeita aqui é foda. Vamos quebrando a rima. Hip hop não é moda. Maluco sente o clima. Respeita aqui é foda. Vamos quebrando a rima. Hip hop não é moda. Maluco sente o clima. Respeita aqui é foda. Vamos quebrando a rima. Hip hop não é moda. Maluco sente o clima. Respeita aqui é foda. Aí, aí. É com você, nego do. Da zona sul, entre becos e vela. Sobrevivente, mas se liga na ideia. Porque o papo é quente. Rimas conscientes, seja dentro, fora do palco. Se ligando ao movimento hip hop. Quem se torna mais um embalo. Quatro elementos estão presentes. Acredite, rap, DJ Beck e grafite. É o rap na agulha, pronto pra disparar. Estamos indo do nada, chegando pra arregaçar. Kick-clack, foi tudo pro ar. Saia das besteiras, tenta tiro. Morte, meu recado está dado. Nos manda alterar. Aqui tem mano de brusão, de bobeta e camisão. Televisão, não, não, não passa informação. Se liga, tem o dom, segredo é o som. Negrito de ação, cheguei pra rimar, favela lugar. Não vou parar, vou continuar, já tenta, vou rolar, as meninas vão dançar. Haha, negredo no ar. Haha, uhul, eu sou da zona sul. Na favela eu sou mais um careca que não deixa brecha. Que segura a peteca e aí, sangue bom. Eu gosto é de festa. Seja bem-vindo, vem fazer parte da banda. Maluco sente o clima, respeita aqui é foda. Vamos quebrando a rima, hip hop não é moda. Maluco sente o clima, respeita aqui é foda. Vamos quebrando a rima, hip hop não é moda. Nós estamos pensando. Ha, ha, agora o som que vai versar. O meu tema, informação. Bagulho, favela, cultura, diversão. Viela administrativa entre filhos do gueto. Na mistura hip hop, sou de periferia, ecoa entre os becos. Revolução, liberdade de expressão. Eles não lutam pelo povo, não deixam sempre na mão. Televisão, direitos iguais. Perante a lei, tudo isso não se rima com a paz. Deixa pra lá, tô chegando devagar. Violentando o som, o clima. Cola mais, chega mais, mano, Dri. Versando, testando o microfone, a minha rima continua. Tô chegando, quebrando tudo, olha aí, se segura. Doiapoca, Chuí, todo mundo diz, mas aqui Capão Redondo, favela Godói, Avenida Sabim. Com meus irmãos do Negredo em Ação, aqui é DRI. Firmando o som de drão, som de corpo louco, barraco, viela. Sobe, desce, morro, é povão, favela. Meu som faz eco no morro inteiro. Pois eu digo que aqui o som é de responsa de preto, de gueto. Preto original, como tem que ser. E é assim que é. Não venha pagar de gato, pois aqui não tem Zé Mané. Tem break no chão, no muro, grafite. Eu sou um DJ levando a rima no pique. Hip hop original, sem problema nenhum. Mais uma vez é DJ Dre, Negredo Zona Sul. Respeita aqui é foda, vamos quebrando a rima. Hip hop não é moda. Maluco sente o clima, respeita aqui é foda. Vamos...